não queria. Meu sorriso estampado, esbanjando alegria, que pena. Sua inveja não avança, minha vitória vem depressa, nem papo alegre alcança. Chegou na miúda se fazendo de parceiro, se aproximou pagando de companheiro. Fingiu, iludiu, dizendo ser verdadeiro. Agora foi pra bem longe com um chute no traseiro. Eu não entendo isso, penso e repenso. Prazer em fazer o mal, o bagulho fica tenso. Quero comigo, quem tá pra lutar comigo. Ela dá lado negro, não só pra chamar de amigo. Brigas e discussões, sempre vão existir, a prova disso é esse som que é pra você ouvir. Porque esse parceiro que aqui canta comigo, foram altas discussões e tamo junto sem conflito. É só ter humildade e assumir seu erro. Pedir perdão não mata, traz amor e zelo. Fortifico o elo que deveria ser quebrado, e ainda envergonha quem quer te ver largado. Quem tá pelo amor com a gente também vem. Quem luta por um futuro sem divisão, sem muro, com certeza é a luz forte que destaca no escuro. Quem tá pelo mal é bom mudar. Quem tá pela inveja tá na hora de parar. Quem luta pra me ver sofrer, essa alegria não vai ter. Esse plano tá falido, meu sobrenome é vencer. Vitória que busco, ofusco, luto por ela. Arrebenta as grades, bota a cara na janela. Pra fugir dessa prisão chamada divisão, é o certo pelo certo, quero multiplicação. Amizade de verdade pro que der e vier, que é pra andar unido, caminhar na mesma fé. Quem não tem amigo vive num calabouço, mas vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Seguindo meu caminho, tua inveja.